No final da tarde de segunda-feira, por volta das 17h50, uma equipe de socorristas do SIAT foi acionada por caminhoneiros e populares que estavam em frente à IAD Sul, na BR-277, pista em direção à Ponte Internacional da Amizade. A situação era uma colisão traseira envolvendo um automóvel e um caminhão. Segundo o que apurou a nossa equipe, um veículo Monza com placas da cidade de Capanema seguia em alta velocidade em direção ao Paraguai. O condutor perdeu o controle da direção, entrou embaixo de uma carreta com placas do Paraguai e tamanho foi o impacto que o veículo acabou rodando na pista e acertando, além da parte traseira da carreta, a parte traseira do automóvel nos pneus da carreta. Testemunhas contaram que três indivíduos estavam dentro do automóvel. Eles desceram do veículo e saíram correndo. Um deles tinha uma arma na mão, outro sangrava em uma das pernas e o terceiro parecia estar ileso. Quando aproximaram-se do automóvel, as testemunhas confirmaram que apenas o banco do motorista estava no lugar. O resto do veículo estava literalmente depenado. A equipe da Polícia Rodoviária Federal chegou em seguida, os bombeiros também, mas não encontraram ninguém. Uma equipe da Guarda Municipal foi informada da movimentação e auxiliou a PRF nas buscas pelos três fugitivos, porém não se logrou êxito em suas localizações. O que apurou-se é que o automóvel estava sendo investigado por estar sendo usado na prática de assaltos na região da Ponte Internacional da Amizade e a residências em Foz do Iguaçu. O veículo inicialmente será recolhido ao pátio da PRF, mas dependendo do interesse da autoridade policial civil, poderá ser encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. O caminhoneiro paraguaio, que estava carregado com tubos, acabou arcando com o prejuízo e perdendo muito tempo, pois agora terá que parar o caminhão para o conserto. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.